940, chama Recife, Ura 25, Ono, alterna 3325. Recife, Ono, 3325, Ono, 940. Ono 273 ao 52, Ono 208. 208, tá lá. Olha, Salvador, Gol 1273. 273 ao Gol, sob contato, radar Sabel 360, vou direto Leda. Direto Leda, Gol 1273. Autorizado, Olympus, reporte girando base. Tem base autorizada. Para o base, com 13 pousos já para baixado e gravado, não foi 01. 01, autorizado, toque arremetida, pista no 0, vento 1, 4, 0 graus, 7 nós. Júpiter, toque arremetida, para o base, com 01. Patrulha de Salvador de Tamatango Lima, Vitor Delta, boa noite. Lima, Vitor Delta, boa noite, recebe a identificação, desça para 3.000 pés de ajuste 1.020. Tem condições de voar Duna? Afirmativo, proa de Duna para 3.000 pés, Lima Vitor Delta, grato. Por nada. Cidade com Vitor Delta, até a Duna. Terceiro é o número 1 na aproximação. Então vamos achar aqui, descendo. Controle Salvador, Gol, boa noite. 884 com S3. 884 da Gol, boa noite. Aciona identificação, voa Duna, desce para 4.000 pés. Consenso indicado? 884. Curva esquerda, autorizado perna do vento, suba para 1.000 pés, reporta girando base final 1.0. Esquerda do vento, reportará girando base, olhinho por 0.1. Oito oito quatro, positivo, dá pra manter 280. Autorizado manter 280 no 884, senhor número 2, tráfego à sua frente, agora 30 milhas à sua frente, pode acelerar. Obrigado. 273, chama Recife, 125, 1, alternando 3325. 251, 3325, lá. Girando base, o Olimpo 01, trem de pouso já baixado e travado. Ciente Olimpo 01, autorizado o toque arremetida 1.0, vento 1.50 graus, 3 nós. Livre toque arremetida na pista 1.0, Olimpo 01. Boa noite, é o Trip 5218, sendo Dexter, está no ponto ideal. 218 da Trip, boa tarde, boa noite, acione identificação, curva à esquerda para o 060, limite será o log, descendo para o 060 inicialmente, Trip 5218. Desce para o 060 com curva à esquerda na rua 060 também, limitado pelo log, Trip 5218. O ajuste permanece. Ajuste 1020, Salvador. Positivo. 1020. Controle de Salvador, 1776. 76 da Gol, voa acionar a identificação desce ao 50, na chegada Mari. Sim, na chegada Mari, desce por 50, o Gol 1776. Motor Salvador, por curiosidade aqui, no 884, também não através do aeródromo noturno, qual é o aeroporto? É o aeródromo de Cairu Lorenzo, das Ilhas de... Ah, obrigado. Olimpo 01, tocou a Remeteu 03, autorizado Perna do Vento da 10 e reporta gerando base Olimpo 01. Livre Perna do Vento, reporta gerando base Olimpo 01. Bono 776, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. 884 Dragol, desce para 2 mil pés, 1020, autorizada final e ele é SX, reposta estabilizado. 2 mil, ajuste no 020, autorizado final, SX, então no 0, reposta estabilizado, boa noite, 24. Limpo 01 vai manter a perna do vento da 10, usando o 360 pela direita, a aeronave agora já aproximando para pouso da 10, já próxima a Duna, ok? Gente, se permitir, faz uma base curta, se ainda for possível. Salvador, boa noite, está 3197. A 3197, informação X-Ray, ajuste ao 020, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Salvador Galeão, via Upper Zulu 10, nível de voo 380. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde o Deceptor ouvia, após autorizado conforme a rota. Decoda pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5037 e o controle de Salvador 120.8. 380 para o Rio de Janeiro Galeão, no Palme Zulu 10, saída da El Leda, depois Leda, boa direto Bridge. Passando 5037, controle 20.8. Regimento Clashan Pro 3197. Tchau, muito obrigado. Vitor Delta, apenas para informação, mantendo a perna do vento da 10, P3 da Força Aérea Brasileira, ok? 1 no meu país. Afirmativo, então vou prosseguir para 10 mesmo. Sente, já visual com a pista no 10, o Lima Vitor Delta? Vitor Delta, visual, completamente. Sente, livre pouso, pista no 10, vento 1,70 graus, 7 nós, o Lima Vitor Delta. Vitor Delta. Vamos ter o desvio por quantas milhas? Já está mais 5 milhas, já retorna na proa de Duna, agora nossa terra. Sim. O Lima Vitor Delta após o pouso, prossegue para Equipat? Aero está. Sente. Afirmativo, autorizado interceptar a perna do vento, prolongando a mesma, aguardando para gerar base, Olimpo 01. Gente, intercepta do vento, para visual do próximo sinal, vai alongar. Oceaner 6212, reautorizado nível de voo 050, redução indicada 2409. 050, 240 nós, na 292. livre de geral base, Olimpo 02. Afirmativo, base autorizada, aguardando a autorização de toque remetida, Olimpo 01. Tirando base, aguardando pista livre, 01. Salvador approach, one time, Europa Zero, A3 heavy, sending fly level 120. Europa Zero, wait 3. Skok Aden, descend to flight level 060, cleared bound for arrival. Descend flight level 060, and clear to the point of your arrival, Europa Zero, A3. 776, já tem condições de voar duna? 1776, controle. Lima Vitor Delta no solo 09, liberando próxima direita via Eco, chama solo no 21 decimal 9. Trip 5218, controle. A sua escuta, controle. O limite agora, 2 minutos na proa. Até essa proa agora, 060 por mais 2 minutos, trip 5218. Olimpo 01 no check trem, autorizado toque remetida pista no 0, vento 170 graus, meia dúzia nós. Contém embaixado travado, livre toque remetida para Olimpo 01. Lima, Vitor Delta, autorizado táxi alfa, chama de Juliette, confirmando parte 5, se destina. Sente, autorizado táxi via alfa, chama de Juliette. Torre 186. 86 é boa, Gono 884. Salvador, boa noite, Gono 884. Sinal estabilizado, com o campo à vista. Gono 884, boa noite, continua a aproximação e reporta no externo, baixado travado, ajuste 1020. Reportaria no externo, baixado travado, com 1020 no ajuste, Gono 884. Pode confirmar a condição da pista, por favor? Pista seca, não chove sobre o campo, Gol no 884. Obrigado, 884. Gol no 770. Trip 5218, descendo para 3.000 pés ajustado, 1.020. 1.020 para 3.000 pés. Agora 1 minuto na lateral pro, ok? Negativo. Tá, Pio Xanena, 212. 212, vetor radar para o sequenciamento, curve agora à esquerda pro 0 no 5, limite será o lote. 0 no 5, limitado pelo lote, na 212. Trip 5218, para o localizador agora curve à direita, proa 120. Trip 5218, agora à direita, pro 120, 120 de proa, baixando até 3.000. No meu pés, na perna do vento, dão no 0, P3 da Força Aérea Brasileira. Check trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, meia dúzia nós. Sente livre pouso na 10, passando externo agora, baixado e travado, Gol 1884. Vitor Delta, ingressa parte 1, contorno os portões. Pós Lima, Mike, Quebec, na Quebec, para o cruzamento, chame a torre novamente, 1862. Trita para manter a velocidade 220, pode ir, quer que reduza o avante? Pode manter. Ele mantendo 220. Vitor Delta, solo voltando. Central, stand-by no transponder, por gentileza. 130. Essa proa intercepta, reporte estabilizado. Essa prova vai interceptar e chamará estabilizado. 5280. Verota 083, descend to 4000 feet, QNH 1020. Paulo Romeu Delta Lima Mike, controle. Aciona a identificação dessa ao 050. Chegada bom. Dois, mantendo a descida para 3.000 pés, reduzindo agora 1909. 1909, reduzindo 6212. Afirmativo, autorizado girar base, aguardando pista livre, Olimpo 01. Girar base, aguardando pista livre, 01. É 6212, para o localizador direita 060. Direita 060 do lado, 6212. Só 776 estabilizado. Estabilizado, 776. Torre, 118.62, bom pulo. 18.6, grato. O 3528 mantendo por 130, aguardando interceptação. A senhora tem que fazer reduzir? Tráfego sua frente está 7 milhas, um Boeing 737-800 da Gol, redução está a critério, 5218 da Trip. Obrigado. 19, voa no 884. 6212, completa direita para o 080, descendo para 2.000 pés, ajustado 1.020. Para 2.000 com a proa 80, 6212. Autorizado, cruzamento no 735, ao estacionar frequência livre, Lima Vitor Delta. Sinal, cumprindo pouso baixado, travado, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado, toque arremetida, pista no 0, vento 180 graus e 7 nós. Livre, toque arremetida, Olimpo 01. Europa 083, confirm your speed. Europa 083. Okay, reduce your speed now to 00 knots, 200 knots. Okay, reduce your speed to 00 knots, Europa 083. 352 à noite, estável lá, está sentando o lock. 5218, completa final, torre, 118.6, bom pouso. 118.6, até daqui a pouco, bom trabalho, senhorita. Exatamente. Boa noite, Felipe 5218, boa noite, continua a aproximação, repórter externo, baixado travado. Portal vai continuar no procedimento no GLS, chamará estabilizado, passando Simbra, Felipe 5218. Olimpo 01, tocou arremeteu os 17 da presente curva esquerda, suba para o no 1.000 pés, ingresso na perna do vento da 1.0. Esquerda, perna do vento com 1.000 pés, Olimpo 01. No 776, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus e 7 nós. Para informação, P3 da Força Aérea Brasileira, ingressando na perna do vento, sem interferir, ok? Entra no 776, livre pouso. Aproximando a Juliette, cono 884. autorizado Juliette, portão 09, boa noite, 84. Juliette 09, boa noite, 84. Mais um sequenciamento agora de aproximadamente 3 a 4 aeronaves para Pusque. A gente vai iniciar a curva pela direita, mantendo-se em espera do setor nordeste do campo aqui para dentro. Está estabilizado no localizador, 6212, é 5 milhas para Duna. 6212, complete aproximação e redução, estima na torre Salvador em 1862. Sente, chama a torre agora, 118.6, 6212. Salvador, boa noite, Xanel 6212. Xanel 6212, boa noite, continua a aproximação, reporta no externo. Portarei. Nossa Simbra, baixando e travado, 5-2 no 8 da trip. Ciente, continua a aproximação, guardando pista livre, trip 5-2 no 8. Entra. Uno 776, no solo 1-9, liberando próxima direita via Fox, chama solo no 2-1, desce 1-9. Solo 1-9, gol Uno 776. Salvador, Gono 776, no Foxtrot. Gono 776, dois ataques via Alfa, chamante a Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, com 776. Era no setor norte-nordeste, P3 da Força Aérea Brasileira, 1.000 pés sem interferir. Juliette, trip. Passando o 190 para o 1720, Jack Drake. 6720, boa noite, identificação de Imantão 060, chegada Mare. 50 na Mare, o 670, 6720. 060, o 0720. Europa 083, clear final left X-ray approach, runway 10. Then to 2000 feet, Mare 10, 1020, call establish on local course. Okay, clear for ILS approach X-ray runway 10, descend 2000 feet, call you established on the lock, Europa 083.